Yeah. Essa é dedicada a meu parceiro Duke J, do Tribo da Periferia. Vamos. Tamo junto, my nigga. Salve, Luke. Yeah. Duke J, meu parceiro. É nóis que tá. Só pra ver na minha cabeça várias viagens. Yeah. No meu coração, seu desamor. Yeah. Eu trocaria um dia pela eternidade. Yeah. Mas só queria que fosse com você. Viver de novo essa loucura, te abraçar nua, sentir o seu calor. Seu calor, yeah. Seu calor. Mas foi só uma brisa e passo. E passou. E eu tô bebendo pra esquecer teu rosto. Yeah, yeah. Fumando pra tirar teu gosto. Yeah. Transando só por vaidade, mas na verdade eu só queria estar com você. Bebendo pra esquecer teu rosto. Fumando pra tirar teu gosto. Transando só por vaidade, mas na verdade eu só queria estar com você. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Do que jeito? Suspirei e acordei aqui nesse lugar. Me queimando em um frio de congelar. Tava ali no bar hoje por diversas vezes. Criminoso, quem vê? Coração de osso se quebrou de novo. Às vezes me apaixono, às vezes até amo. Às vezes me engano e nem sei como eu chamo. E pra quem julga minha conduta no rolê? Porque já se resulta em mil amor pra esquecer. Eu lembrei de você. Se foi meu jeito, eu não sei dizer. Eu não sei. Se foi a vibe daquele rolê. Yeah. Gostoso como esse Chandon Rosé. Eu continuo bebendo pra esquecer teu rosto. Yeah. Fumando pra tirar teu gosto. Tirar seu gosto, né? Transando só por vaidade. Mas na verdade só queria estar com você. Com você. Bebendo pra esquecer teu rosto. Yeah. Fumando pra tirar teu gosto. Transando só por vaidade. Mas na verdade só queria estar com você. Yeah. Eu tô pagando o preço do meu desapego. A causa e o efeito de viver do meu jeito. Eu baguncei tantos corações nessa estrada. Mundo girou e o caçador virou caça. Revendo esse prazer que só você tem. Procurei em outros braços, não me encontrei. Me afoguei nesse copo vazio. Nessa noite fria eu vi que a sua companhia me faz falta. E eu não sabia. São 5 da manhã, o balcão, meu divã, o garçom, meu ouvinte. Eu prometi pra mim mesmo que daqui pra frente vai ser o seguinte, ó. Só eu com meu copo e meu cigarro. Por favor, perdoe o desabafo. É que hoje eu tô vai. Bebendo pra esquecer teu rosto. Yeah, yeah. Fumando pra tirar teu gosto. O teu gosto. Só por vaidade, mas na verdade eu só queria estar com você. Bebendo pra esquecer teu rosto. Fumando pra tirar teu gosto. Transando só por vaidade, mas na verdade eu só queria estar com você. Agora. Só agora, agora, agora. Agora. Muito obrigado, show livre. Satisfação total. All Star Brasil.